E eu vivi e li sobre perdas e dores, sobre sonhos roubados, ingratidões e amores. Não é conto de fada, nem Romeu e Julieta. A guerra é fria, sinistra, é covarde e sangrenta. E nessa terra de ateu eu finquei minha fé, e nessa luta diária eu permaneço de pé. Que o barato é louco, eu não posso negar. Que o homem esqueceu o dom de se amar. E quantas mães vi chorar ao longo dessa vida ao ver seu filho no crime, chefiando quadrilha, onde pouco importa mortalidade infantil. Moleque 12 já tá é portando fuzil, já troca com as PM, visa só os malote. Quer catar os Bradesco, o Itaú, carro forte, andar de nave importada, catar as novinhas, se jogar na loucura, se entupir de balinha. E seu pá da quebrada, o moleque da vez, ter voz forte no crime no 1533. Aí não, tá tudo errado, aí não. Bagulho tá desandado. E eu ainda acredito na essência do amor, no que o rap prega, na salvação do Senhor, dos mandamentos da Bíblia, 9 dele quebrei. Tenho a exata noção de tudo que errei, mas fui forte e lutei, não me entreguei. No Salmo 23 eu me apeguei e dobrei meu joelho, pedi a salvação. Perdoai meus pecados, salva o gordão. E eu levo comigo, não se entregar nas ironias da vida, não se abalar. Um bem me quer, mal me quer, as coisas é assim. Os fracos não tem vez, foi assim que aprendi. E tamo aqui juntão, preparado pro combate. Nós é gueto, é favela, nós é cria dos Bin Laden. Bem me quer, mal me quer, as coisas é assim. Os fracos não tem vez, foi assim que aprendi. E tamo aqui juntão, preparado pro combate. Nós é gueto, é favela, nós é cria dos Bin Laden. O gueto não é ficção, é vida real. Humanidade má era pós-colonial. Armas e drogas é a cartilha do ódio. Sistema que plantou pra nós subir no pódio. Estatística, taxa de mortalidade. Milhões que morrem por fome ou por vaidade. Informação pra nossa mente é negada. Sistema que limita várias mentes alienadas. A nossa molecada se perdendo na esquina por tráfico, tiro, overdose de cocaína. Lágrimas que caem, mais uma mãe que chora. São vidas que se foram, sempre a mesma história. Entre o certo e o errado, herói ou vilão. Robin Hood do gueto, microfone na mão. Sou a favor do meu povo, em busca da paz, que grita por socorro, lutando por ideais. Somos todos iguais, somente na letra. Sistema bem desigual, matando só com a caneta. Nós tem que dominar os cargos requisitados. O poder somos nós, revira logo o mestrado. Meu povo não quer sofrer, quer viver só feliz. Dizer não pra tristeza, essa é a diretriz. Na selva de concreto, uma página é virada. Esse é o som que ecoa nas quebradas. São munições, mortes e preconceito. Na cruz ou na espada, mais uma cria do gueto. Um bem me quer, mal me quer, as coisas é assim. Os fracos não tem vez, foi assim que aprendi. E tamo aqui juntão, preparado pro combate. Nós é gueto, é favela, nós é cria dos Bin Laden. Um bem me quer, mal me quer, as coisas é assim. Os fracos não tem vez, foi assim que aprendi. E tamo aqui juntão, preparado pro combate. Nós é gueto, é favela, nós é cria dos Bin Laden.